vida fácil pra você. E aquela dor que hoje ainda te ansia, que faz temer a vida. Se alguém viesse perguntar, você iria responder: ela já foi esquecida. Se alguém viesse perguntar,